Não quero tentar me explicar, não sei por onde começar. Você não tem culpa, o erro foi meu, nem precisa me perdoar. Até deixei a mala pronta, garçom traz mais outra rodada, que hoje é por minha conta. Eu tô me despedindo do meu grande amor, ele merece alguém melhor do que eu sou. Satisfazer os meus desejos, que loucura minha. Eu não sou digna de alguém como você. Eu destruí nossa família, troquei o amor pelo prazer pra sair da rotina. Satisfazer os meus desejos, que loucura minha. Eu não sou digna de alguém como você. Do meu grande amor, ele merece alguém melhor do que eu sou. Eu destruí nossa família, troquei o amor pelo prazer pra sair da rotina. Satisfazer os meus desejos, que loucura minha. Eu não sou digna de alguém como você.